Graça e paz, irmãos e irmãs. É com muita gratidão ao Senhor e alegria que nós vamos compartilhar mais um capítulo da palavra do Senhor. E eu digo que é mais do que isso. Além da palavra viva do Senhor, que reflete a sua presença entre nós, presença que nos justifica pela fé e nos dá paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós também temos a oportunidade de desfrutar da presença dele entre nós, como um elemento de conexão, de ligação, de interlocução entre todos nós, ou seja, de comunhão entre todos nós. Mais um dia em que nós podemos manter a nossa comunhão. Aviso aos irmãos e às irmãs que essa semana será uma semana diferenciada no aspecto organizacional, porque eu tenho uma grande notícia para você, e a grande notícia é que nós vamos dar prosseguimento ao livro do Apocalipse. Então, na quinta-feira, aproximadamente, a nossa irmã e missionária Vivian deve estar postando. Se ela postar de quarta para quinta, eu envio na quinta. Se ela postar de quinta para sexta, eu envio na sexta para vocês mais um capítulo ou dois. E espero que agora ela tenha condição de ir por semana ou a cada 15 dias, conforme a sua possibilidade, caminhando para o final. Porque de todos os livros ministrados até agora, Apocalipse é o segundo em maior procura. Então, dentro e fora do Brasil. E isso nos alegra muito, porque os irmãos estão interessados nesse tema da escatologia. E também me alegra muito, como membro dessa equipe, eu, a pastora Margarete e a missionária Vivian na ministração, um grupo enorme de pessoas orando e algumas pessoas contribuindo. Então, nesse trabalho todo, estamos avançando. Né? Avançando e avançando. Então é uma alegria informar para você que nós vamos retomar Apocalipse. Bem, hoje, para você ver como essa semana vai ser diferenciada, eu vou trabalhar com o capítulo 7 de Neemias. Preste bem atenção, capítulo 7 de Neemias, que é o livro que nós estamos dando para a liderança. Então, normalmente eu ministraria esse capítulo no final de semana. Mas como ele encerra um bloco, e como nós vamos ter o Apocalipse, então considerei importante encerrar esse bloco de Neemias 7. Chegar basicamente à metade do livro e depois darmos prosseguimento a outras orientações que o Senhor for nos dando, tá bem? Eu vou fazer a leitura, não se desgaste, porque a leitura é um pouco cansativa, mas se mantenha, porque se Deus registrou, e eu vou comentar sobre isso, nós devemos honrar aquilo que o Senhor mandou Neemias registrar. Lista dos repatriados a Jerusalém. Depois que o muro foi reconstruído e que eu fixei os batentes e as portas no lugar, foram indicados os porteiros responsáveis, os cantores e os levitas. Perceba, há três segmentos diferentes, já para você ter uma clareza de como esse termo levita, desde os anos 80, 90 do século passado, década de 80 e 90, tem sido mal utilizado, mas pessimamente utilizado. Então, porteiros, cantores e levitas. Para governar Jerusalém, nomeei o meu irmão Anani e com ele Anania, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Em seguida, eu os reuni e recomendei a eles: os portões de Jerusalém não poderão ser abertos antes que o sol esteja quente, isto é, alto no céu. E os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem suas posições de serviço. Estabelecei também sentinelas entre os cidadãos de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante de suas casas. A cidade era imensa, contudo havia poucos habitantes nela, e as casas ainda não tinham sido totalmente reconstruídas. Então meu Deus colocou no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a retornar, e nele achei escrito o seguinte. Só uma paradinha, então você vê Neemias se referindo ao primeiro grupo que retornou do exílio. Tá bom? Foram três retornos do exílio. Houve aqueles que ficaram lá, na Babilônia e depois se dispersaram, mas houve três caravanas de retorno para a cidade de Jerusalém. Estes são os descendentes da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros e escravos e que retornaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua respectiva cidade, em companhia de Zorobabel, Jessua ou Yeshua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná, esse é o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ara, 652. Os filhos de Paate-Moabe, por meio da linhagem de Yeshua e Joabe, 2.818. Para não confundir você com esse Yeshua, embora seja a mesma raiz, eu vou falar Jesua, tá bem? Só para não confundir, porque Yeshua é um nome que a gente usa para falar de Jesus. Mas Josué também tem a mesma raiz, E Yeshua, como nós podemos chamar aqui, também tem a mesma raiz. Então, mas para não confundir, eu vou chamá-lo de Yeshua. 2818. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgad, 2322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, que também era conhecido pelo nome de Isquiá, Ezequias, 95. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 328. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Bet Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Jearim, de Cefira e de Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Gebá, 621. Os filhos de Micmas, 122. Os filhos de Betel e Ai, 123. Os filhos do outro, Nebo, 52. Os filhos do outro, Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lod, ou Lod, de Hadid e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3930. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Yeshua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Passur, 1247. Os filhos de Harim, 1017. Os levitas, os descendentes de Yeshua, por intermédio de Cadmiel, da linhagem de Rodevá, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Rassufá, Tabaote, os filhos de Queroz, Saí e Padom, os filhos de Lebaná, Agabá, Salmai, os filhos de Anã, Gidel, Gaar, os filhos de Recaías, Rezim e Necodá, os filhos de Gazão, Uzá e Pazeá, Bezai, Meunim, Nefusim, Bakbeduk, Racufá, Harur, Baslit, Meida, Harsa, Barcos, Sísera, Tamá, Nestas e Ratifá, ou Ratifa. Acho que a melhor pronúncia aqui é Ratifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, é Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Pokerete, Azebaim e Amon. Os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Telmelah, Telarsha, Queruv, Adom e Imer, no entanto, não conseguiram provar que suas famílias eram de fato descendentes de Israel. Os filhos de Delaías, Tobias, Nekoda 642. E dentre o grupo dos sacerdotes, os descendentes de Ebaías, Acós e Barzilai, homem que desposou uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado por esse nome. Estes procuraram seus registros entre os que estavam inscritos nos documentos genealógicos, mas não os conseguiram encontrar. Consequentemente, por serem considerados impuros, tiveram que ser sumariamente excluídos do sacerdócio. E o governador ordenou-lhes que não comessem dos alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. Era uma forma deles tentarem lançar a sorte e tentar descobrir aquilo que era e aquilo que não era de Deus, qual era a vontade e qual que não era a vontade de Deus, se alguém era ou não era descendente de Israel, tá bem? Então, só um exemplo. Numa outra oportunidade, a gente se aprofunda nessa questão, permitindo o Senhor. A soma total dos registrados foi de 42.360 homens, além dos 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam ainda 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. As contribuições financeiras de todos. Alguns dos chefes das famílias fizeram contribuições voluntárias para a obra no templo. O governador ofertou à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 vasilhas para o serviço religioso e 530 vestes para os sacerdotes. Outros chefes de famílias deram à tesouraria da obra 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata, tudo para a realização dos trabalhos de restauração do templo. A soma total trazida voluntariamente pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, bem como algumas pessoas do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Bendito seja o Senhor Jesus, que nos justifica. Bendito seja. Justificados, pois, pela fé, teremos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos, o livro de Romanos, no capítulo 5. Bendito seja aquele que nos justifica, não pelas obras, mas pela fé. Irmãos, eu tenho só cinco considerações a fazer para você agora. Os porteiros também tinham a responsabilidade de guardar o templo, como em 1 Crônicas 9, de 17 a 19. Preste atenção, muito importante, muito, muito, muito importante, o ministério de porteiro na igreja. Agora, o porteiro não pode ter uma cara sisuda, não pode ter uma cara fechada. Por quê? Meio assim, emburrado, alguma coisa séria demais. Não pode. Em geral, se a pessoa já é cristã, então ela está procurando uma igreja nova mudou de cidade, ou mesmo não mudou, está procurando uma igreja onde ela possa se sentir doutrinariamente respaldada. Isso para aqueles que já são cristãos e já têm toda uma trajetória na vida cristã. Mas, em geral, as pessoas que estão começando na fé, elas não têm a clareza doutrinária. E doutrina é Bíblia. Doutrina é Bíblia, não são usos e costumes. Irmãos amados pentecostais, doutrina é Bíblia. Ah, mas tem 100 anos que a gente usa essa expressão. Se tem 100 anos, você tem mais 100 para corrigir agora. Corrige agora e os próximos 100, 200, 300, 400, até Jesus voltar. Quem sabe menos? Quem sabe 50, 30, 20? Ninguém sabe. Só ele sabe. Só o Pai sabe. Mas é tempo de corrigir. Então, por favor, não usem mais, não usem mais a palavra doutrina para se referir a usos e costumes da igreja. Doutrina é a Sagrada Escritura. Doutrina é Bíblia. E não é um versículozinho lá dizendo, ah, a mulher não pode tomar liderança, porque senão eu pego outro versículozinho lá no Antigo Testamento e já falo para você de Débora. E eu pego outro versículozinho onde Priscila era um destaque lá na igreja do Novo Testamento. Então não faça teologia, não faça regulamentação de usos e costumes a partir de um versículozinho. Faça olhando para o todo. Agora, voltando para o tema. Os porteiros têm que ser amáveis. Por quê? A pessoa não tem ainda clareza doutrinária. Ela não está, portanto, procurando aquilo que ela nem sabe o que é. Pelo menos no campo consciente, ela não sabe o que é. Se ela não sabe o que é, ela não está procurando por aquilo que ela não sabe o que é. Ela está procurando por uma outra coisa. Ela está procurando acolhimento, sentir-se bem, resposta, encontrar um lugar onde ela tem uma experiência com Deus, respostas de Deus às aflições do seu dia a dia. Ela está procurando Deus. Tanto que muitas pessoas acabam indo para seitas e heresias, não por causa da doutrina, em princípio, da doutrina deles. Aí sim, você pode utilizar. Mesmo não sendo da Sagrada Escritura, você diz: olha, a concepção teórica dessa seita, a concepção teórica dessa heresia tem os seguintes pressupostos: um, dois, três, quatro, e aí vai. Mas as pessoas, em princípio, elas não estão procurando essas concepções, que elas também não sabem, elas também não sabem como é lá dentro, o que que existe. O que vai definir, pastor, onde o senhor quer chegar na mosca, assim? Qual é o ponto principal? Que um dos fatores que vai definir, que serão determinantes para uma pessoa permanecer em um agrupamento religioso é a forma como ela foi recebida no primeiro dia, depois acolhida com o passar dos dias e foi tendo oportunidades para participar desse agrupamento. E com o passar dos anos, aí ela vai conhecendo a doutrina. Imperativo fundamental que nós invistamos todas as denominações aqui. Nós temos mais do que 20 denominações, de 20 a 30. Eu preciso parar um dia e contar as que eu tenho certeza. 20 a 30 denominações. É imperativo que esse acolhimento seja o melhor possível. E isso é trabalho do porteiro. Não é só receber e achar um banco para sentar. Isso também. Isso também. Mas um sorriso, né? Um sorriso, a colocação do inário ou da harpa na mão dessa pessoa na hora para ela poder cantar, porque senão ela não vai cantar as músicas, vai se sentir um peixe fora d'água. A colocação de músicas num data show para que as pessoas, de cânticos espirituais, para que as pessoas visualizem e cantem, participem, ou seja, todo o campo de acolhimento é fundamental, porque elas estão à busca também das respostas de Deus, estão à busca de grupo, porque o ser humano é um animal que anda em bando. O ser humano gosta de bando, de grupo. Portanto, é importantíssimo como nós acolhemos. Eu já tive ótimos exemplos de irmãos e irmãs extremamente acolhedores para o visitante, e isso vai ser importantíssimo para o restante de toda a caminhada cristã dela. E ela poderá, depois disso, passadas as etapas que eu não vou falar hoje, chegar à salvação eterna, porque um dia foi bem acolhida. E já vi igrejas que negligenciam isso. Às vezes não tem um porteiro. A pessoa vai entrando assim, ela olha, mas lembrem, ela é peixe fora d'água. Ali ela não conhece as pessoas. Então é importantíssimo que nós tenhamos um plantonista ou dois plantonistas, um irmão, uma irmã, que fique ali para acolher, porque isso vai ser muito importante para a vida das pessoas ao longo do tempo. Vai influenciar, não vai determinar, mas vai influenciar. Os porteiros também tinham a responsabilidade de guardar o templo. Então, olha que trabalho importante o do porteiro na igreja local. Segundo, os cantores levitas não serviam apenas como pessoas com capacidades poéticas e musicais para o louvor e adoração. É só olhar o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Levita não é só cantor. Levita lavava o pátio, lavava o altar do sacrifício, lavava com certeza os banheiros da época. Levita trabalhava o tempo todo no santuário. Alguns dos levitas eram cantores e cantoras, outros não. Outros iam além, né? Ou faziam outras tarefas, para não dizer ir além como se fosse maior, faziam outras tarefas além das poéticas e musicais para o louvor. Então nós temos que ter o porteiro, temos que ter os cantores. Que coisa maravilhosa quando nós temos os cantores. E que coisa maravilhosa quando nós temos os levitas, aqueles que se dedicam full time, aqueles que se dedicam o tempo inteiro ao santuário, à vida da igreja, à limpeza, ao cuidado, ao café, pós-culto, agora ao álcool que tem que ser distribuído, álcool em gel, até máscaras a igreja pode ter em mãos. Ou seja, tem muitas coisas para serem feitas. Então, eles não serviam apenas como pessoas capacitadas para a poesia e a musicalidade, para o louvor e a adoração. Alguns sim. E há irmãos e irmãs que têm esse chamado. Para esses irmãos e irmãs, por favor, não tire eles dali, não, porque eles foram chamados para isso. É uma coisa maravilhosa. É tão maravilhoso como qualquer outra área da vida da igreja. Deixa eles ali. Quantas vezes eu já brinquei carinhosamente com pessoas queridas ao longo dos anos, dizendo assim, ó, você não precisa fazer nada. Você canta aí. Enquanto você canta ou você toca, o Espírito Santo vai inundar o templo e pessoas vão ser quebrantadas. E é verdade. E os outros todos são importantes também. Porque já imagina, a música da igreja é uma beleza, a pregação é uma beleza, mas o sujeito vai, entrar na igreja, não tem ninguém que, lhe acolha. Então é importante que tudo esteja em funcionamento para a adoração a Yahvé. Eles recebiam também, os levitas, treinamento militar. Isso é histórico na vida dos judeus até hoje, porque eles sofreram muito com essas questões das invasões lá, com o exílio, até agora, aqui no Holocausto. Depois do Holocausto, as nações que cercam Israel e ameaçam de querer exterminar Israel. Então, a ideia do treinamento militar acabou se incorporando no cotidiano, na vida, na cultura do povo de Israel, por uma questão elementar: defesa. Tem que se defender. Se não se defender, os caras entram mesmo e vão tirar de novo, vão tentar tirar eles dali. Não tiram mais, porque Jesus está voltando e tem um plano de salvação para eles, que é outro tema. Deixa para a missionária aprofundar isso. E deviam cooperar na vigilância diária do templo. Olha só, eles deviam cooperar na vigilância diária do templo contra a iminência de algum ataque surpresa dos inimigos, que sempre espreitavam o povo de Deus. Então aqui a gente vai lá para a batalha espiritual, que eu não vou me aprofundar, mas de novo, sempre alertas, irmãos e irmãs, porque o inimigo não vai dar um tempo, ele não dá um tempo. Ele vai tentar qualquer oportunidade para atacar de surpresa a você, como pessoa, a sua família, a igreja, ou seja, ele vai tentar fazer o estrago que ele conseguir. Esse Neemias que é lido aqui no versículo 7 não é o Neemias autor do livro e o governador de Jerusalém, é o outro Neemias, tá bem? Então, o Neemias citado no versículo 7 é outro, não é o Neemias governador. Mas o Neemias governador é aquele que se trata do autor desse livro. Ele registra um novo levantamento quanto às famílias judaicas que retornaram para a restauração de Jerusalém em 538 a.C. Na verdade, foram três levas grandes. Isso não impossibilitou de que alguém pegasse a sua família com uma carruagem e fosse voltando. Não, não impossibilitou uma volta de 5, 10 pessoas. Mas foram três levas. três grandes grupos que voltaram para Jerusalém. Embora haja uma lista semelhante em Esdras, capítulo 2, aqui Neemias parece contar com dados e informações mais atualizadas e exatas do ponto de vista genealógico e estatístico. Aleluia, glória a Deus. Então, concluindo, primeiro, eu recomendo que toda a igreja local de todas as denominações tenha bons porteiros, porteiro, porteira, às vezes para receber a irmã, o irmão, né? Tem gente que não se sente à vontade, chega lá um casal, não se sente à vontade, que seja só um homem que dê a mão, tem gente ciumenta e essas coisas todas. Então é bom até ter um casal ali para evitar logo de cara um mal-entendido. Mas o importante mesmo é que esses porteiros sejam treinados para se tornarem os mais acolhedores possíveis. Lembrem bem, quem não é da fé desde a infância está buscando a Deus, está buscando a Deus em primeiro lugar e está buscando um grupo religioso onde ele possa participar. Mas ele pode ficar na igreja cristã ou pode parar numa seita e numa heresia, dependendo do acolhimento. Porque como ele não diferencia, ou ela não diferencia claramente as coisas, quem acolher melhor sai na frente nessa disputa. Pastor, isso é uma disputa? É uma disputa que implica em vida eterna ou morte eterna. Se essa pessoa ficar e for justificada pela fé em Cristo Jesus, ela será salva. E se ela for passar a frequentar uma seita e uma heresia, ela não desfrutará do novo céu e da nova terra. Pelo contrário, será condenada. Será condenada. E depois ainda passará pela segunda morte. Irmãos, irmãs, vamos zelar por isso? Deixo essa palavra hoje. Porteiro e porteira. As igrejas, cada igreja local, cada denominação, tem um nome para essas coisas. Então, use o nome da sua denominação, não importa. Use o nome que a sua denominação costuma usar, mas treine os porteiros para que eles sejam os mais acolhedores possíveis. Em segundo lugar, levita. Esse conceito de levita, eu repito, levita não é o ministério que levanta para tocar e cantar. Levita é uma tribo que vem de Levi e que foi separada por Deus para dedicação integral ao santuário. Todos aqueles que se dedicam integralmente ao trabalho missionário, estou falando dedicação integral mesmo, sem nenhum outro vínculo, vamos dizer hoje, profissional. Esses são levitas. Agora, dentro dos levitas, há muitas coisas a fazer. Há aqueles que limpam, aqueles que vigiam, aqueles que estão treinados para abrir os portões, fechar os portões, o que nós chamamos de zeladores hoje também. Há muitas funções. Se há uma coisa equivocada nos últimos anos, é a hora que levanta o ministério de cânticos espirituais, ou seja, os cantores e os instrumentistas. Aí o pessoal diz: lá vem os levitas. Oh, que coisa linda! Os levitas. Não, levita é toda a tribo de Levi. Ficou sem porção em terra, na divisão das 12 tribos, mas ficou com a a cobertura de Deus para que tivessem, em que tribo estivessem próximas, receber o amparo dessa tribo, um lugar para morar, comida, dedicação total ao santuário e cobertura da sua vida pelo santuário também, pelo lugar da adoração, o que nós chamamos de igreja, eclésia, assembleia, né? Tá bem? Então, por favor, cantores, cantem, instrumentistas, toquem, mas não se considerem os únicos levitas da igreja. O porteiro lá da igreja é levita também, se ele se dedica integralmente. O zelador que mora lá dentro, que atende durante a semana, quando está tudo fechado, uma pessoa que bate lá, é levita também. Quem limpa o banheiro é levita também. Quem, né? E assim por diante. Segundo aspecto. Em terceiro, todos contribuíram. Vocês viram no final do texto? A grande contribuição voluntária. Contribuição não deve ser por força, nem por violência, nem por constrangimento, nem por barganha, com a promessa de que, olhe, dê mais, embora seja, olha só como o Satanás é, né? Ele pega um princípio bíblico verdadeiro da semeadura e da colheita. É claro que quem semeia mais, se tem um alqueire, 2, 10 alqueires, quem plantar mais vai colher mais. É o óbvio, né? Dadas as mesmas condições para quem tem um pequeno lote e para quem tem alqueires e alqueires e alqueires e alqueires, dadas as mesmas condições de cuidado da terra, ora, quem tem um terreno maior colhe mais. E eles usam esse princípio para ficar estimulando as pessoas na campanha A, ou na campanha B, ou na campanha C, e sempre tem uma campanha, geralmente utilizando de modo, sabe, sem reverência, todos os símbolos judaicos, sem reverência, sem temor para com a aliança desse povo com Deus. Eles vão, né? E o povo em culto e na expectativa, não ganha na loteria esportiva, não ganha no baú da felicidade do Silvio Santos. Então, quem sabe na igreja eu vou ganhar. E ele vai fazendo pactos lá e contribuindo, contribuindo. Não, a contribuição tem que ser de amor, tem que ser voluntária, tem que ser fruto do seu comprometimento com Deus. Contribuição, eu dizia a alguns irmãos, não salva, não justifica. A justificação é pela fé em Cristo Jesus. Isso não veio de nós. É obra do Senhor, mediante a graça dele. Então, que todos nós, em nome de Jesus, nos sintamos motivados a contribuir cada vez mais. Irmãos e irmãs, eu aprendi isso e não tenho medo, nunca tive, de contribuir abundantemente. Então, contribua abundantemente, mas como fruto do seu compromisso com Deus, do seu compromisso com o reino, do seu compromisso com o povo onde você congrega, com os projetos de avanço, tudo isso tem que ser fruto de amor e não constrangimento, força ou violência. Um quarto destaque, na verdade, está no início do capítulo. Neemias delegou a Anani uma função importantíssima, porque ele era um homem fiel e temente a Deus. Irmãos, detalhe: Não saia delegando função para as pessoas. Eu digo de novo, não saia delegando funções, ministérios para as pessoas. Ah, mas a estrutura aqui, ela obriga que a pessoa está livre para entrar no ministério, se converteu ontem, ela está livre para entrar. Depois ela é carismática, assim, no sentido lato do termo, é uma pessoa muito, né, simpática, e ela foi eleita para os outros que também não querem muito saber do negócio, não querem muito saber da igreja, então ela foi eleita. E um novo na fé acaba ocupando um lugar importante. Olha, crie alguma situação, se respalde você que tem esse histórico. As igrejas tradicionais, históricas, desde a reforma e um pouco pós-reforma, elas têm essas estruturas. Então, se respaldem de uma maneira legal, gostosa também, legal no sentido de legalidade, né? E gostosa, bem didaticamente explicado, pedagogicamente trabalhado, com os irmãos e as irmãs da igreja, com as pessoas mesmo, para que elas não recebam grandes funções logo no início. É preciso comer sal muito tempo. Jesus não saiu delegando grandes funções. Ele ia dando pequenas tarefas, e aumentando as tarefas, e aumentando, e quando ele morreu, então o Espírito Santo veio sobre os seus discípulos, e aí sim, eles receberam. Já tinham sido treinados por Jesus, já tinham participado da missão dos 70, então gaste algum tempo preparando essa pessoa ou essas pessoas para que se tornem homens fiéis e tementes a Deus. Eu estou falando com muita gente de muitos lugares. E uma coisa que nós não podemos fazer é entregar a liderança cristã na mão de pessoas que não têm fundamentação cristã ainda, alicerce cristão. Neemias não fez isso, entregou para Anani. E em último lugar, eu recomendo então, perdão, no quarto lugar, eu recomendo, zelem bem. Na Assembleia de Deus, nós temos uma coisa muito gostosa, muito bíblica, em que a pessoa está sendo preparada para ser obreiro ou obreira. E depois vai ser um aspirante ao diaconato, né? Ao diaconato. Diaconato, nesse caso, não é para teólogo. Pode até ser um caso ou outro que faça, mas 99% não. É uma função da igreja, como na igreja primitiva. E depois do diaconato, vem o presbiterato. Da mesma maneira que eu estou dizendo para vocês, não é preciso ter feito teologia, não é função pastoral, embora o presbítero já ajude, já colabore com o pastor e a pastora, das assembleias que aceitam pastoras, das que ainda não aceitam, dos pastores. Ele já está sendo lapidado, né? Já está sendo lapidado. Ela já está sendo lapidada. Mas esse processo demora um tempo. E esse processo vai da observação do pastor e da pastora para verificar a lealdade, o fruto, se é um homem fiel, temente a Deus, se é uma mulher fiel e temente a Deus, e aí vai subindo os degraus hierárquicos para que a gente não coloque novatos em lugares onde, primeiro, a batalha espiritual, aqui não é mais embaixo, a gente pode dizer, a batalha espiritual é mais em cima. Né? Você vai ocupando funções e lugares estratégicos na hierarquia, como se fosse no, nas forças militares, tá bem? No exército, na marinha, na aeronáutica. Quanto maior a sua responsabilidade, maior a sua luta, maior a sua dificuldade. Pode ir lá, não estar tá no pelotão de frente, como no passado, quando tinha a batalha assim pessoal, até a Segunda Guerra e na Guerra do Vietnã ainda teve. Daqui para frente, a tendência é que seja tudo por bomba e já era, né? Dificilmente será por contato pessoal, se houver. Mas é importante que o comandante esteja preparado para comandar as tropas. Porque se não tiver preparado para comandar as tropas, não for um grande estrategista, vai ser um desastre. Então, muita recomendação de novo. Como eu estou preocupado com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e não só com a minha denominação, então eu quero dizer a você, muito cuidado, vá delegando proporcionalmente e vá observando. Vá delegando, vá observando. Vá delegando e vá observando. Na medida que você percebe fidelidade a Deus, fidelidade ao projeto do reino, fidelidade ao projeto da igreja, obediência à autoridade, temor do Senhor, aí sim você vai fazendo com que a pessoa galgue os passos. Em último lugar, a importância das genealogias. Pastor, sou um monte de nome lá, para que ler esse nome? Quando eu chegar na leitura bíblica, estou fazendo a leitura bíblica pela primeira vez, você pode me dizer agora. É a primeira vez. Fui batizado no final do ano. É a primeira vez que eu vou fazer a leitura bíblica. Primeiro, eu quero parabenizar você. Glória a Deus. A primeira leitura bíblica é maravilhoso. Aquela primeira mão de pintura. A gente não entende tudo. Aliás, a gente não entende tudo mesmo depois de 50 anos, né? E como eu já disse para vocês, a gente só vai entender e vai entendendo lá na eternidade. Mas assim, pelo menos uma noção você vai ganhando com o passar dos anos. E essa primeira mão de pintura é muito gostosa, muito gostosa. Primeiro eu quero parabenizar você por isso. Só que eu quero dizer a você, não pule a genealogia. Não pule, porque se o Senhor permitiu que fosse registrado, cabe a nós honrar a decisão da nossa autoridade, o Senhor dos Exércitos, e ler o nome daqueles que ele desejou que estivessem arrolados, os nomes que ele preservou, os nomes que ele preservou na Sagrada Escritura e que ficaram mencionados, citados na Sagrada Escritura. Primeiro, leia por obediência ao Senhor. Segundo, leia por organização. É um exemplo, o povo de Israel, sempre, o livro de Números é um grande exemplo disso. Você tem estatística de uma série de coisas. Então, se nós queremos ir a algum lugar com qualidade, nós precisamos ser organizados. Repito, eu sei que todos os pastores e pastoras que trabalham em prol da organização, não são muitos, mas os pastores e pastoras que trabalham em prol da organização e que são organizados, eles estão lutando contra a força da maré. Eles estão lutando contra um processo educacional no Brasil, por exemplo, defasado há 500 anos. Não é agora que está defasado. São 500 anos onde isso não se valorizou devidamente, adequadamente. Logo, nós temos um país desorganizado sob todos os aspectos. Vai funcionando pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus mesmo. E pelo improviso, um ajeita daqui, outro improvisa dali. Tem até um certo elemento bonito nisso. E a gente pensa, como é que pode ainda sobreviver com tanta bagunça, com tanta zoeira? Mas nós que não queremos bagunça e zoeira, então eu digo a você, organize-se, organize o seu material, organize o seu dia de oração, organize a sua dinâmica de leitura. Pastor, não aguenta esse negócio de 50, 60 páginas. Não tem problema, comece com uma. Uma página bem lida é melhor do que 60 mal lidas. Uma página. E depois você vai ver que você vai aguentar duas. Organize também os livros. Vá organizando tudo. Nós estamos lendo hoje esse texto por causa da organização. Então eu quero dizer a você: se você quer alcançar mais êxito, já tenho alcançado. Sou até um empresário de sucesso. Sou todo bagunçado, mas sou empresário de sucesso. Beleza. Quero dizer que você pode dobrar o seu potencial. Você pode dobrar o seu potencial se as coisas forem arrumadas, tanto na sua vida pessoal, como na sua diretoria, como lá com todos os funcionários e funcionárias. Segundo, organização. Terceiro, descoberta, no caso deles, de quem era realmente judeu e de quem estava ali infiltrado, querendo se dizer judeu, mas na verdade não era judeu e foi retirado do sacerdócio, né? Não poderia ser um levita. Então é importante. Nós temos que saber, quando organizamos as coisas, quem está conosco mesmo e quem não está. Essa é uma importância, um dos elementos importantes no arrolamento. Quem está e quem não está. Então, eu deixo essa palavra para você. Quem é desse corpo e quem não é, né? Só não saia. Que nem um exemplo que a gente já viveu no passado, tem pastor, parece que tem uma espécie de tara. Não é tara, sexual, não. É uma tara para arrancar membro. E eles dizem que é em nome da verdade, do rol, tal. Não, não. Não é verdade de nome de rol, nada. São tarados para tirar o nome das pessoas de lá. Por quê? Porque não tendo o nome da pessoa lá, também não tem que visitar, também não tem que acolher, também não tem que pastorear, também não tem que ampliar o curral, também não tem que fazer todo o pastoreio. E outra, alcançou 200, 300, 400 pessoas, né? Tá bom demais. Vou ter um salário, ó, joia. Então, Muito cuidado. Muito cuidado. Meu tio que faleceu há pouco tempo, poucos dias. Certa vez foram tirar o nome da minha mãe, que não queria sair do hall da igreja de origem dela. E tinha uns pastores lá querendo de todo jeito tirar. E meu tio se levantou e conseguiu a adesão de outros e não permitiu. Bom, mamãe já partiu, já está rolada lá no livro da vida. O tio já partiu também, mesma coisa. Agora, glória a Deus por aquela atitude. Não sejamos tão tarados, tarados, para arrancar membro. Você sabe onde ele está? Está frequentando alguma igreja? Trouxe carta de transferência? Você tem certeza que ele está bem espiritualmente? Ah, não tem, mas está sumido. Então, eu já trabalhei com membro sumido de 8 anos, que nunca tinha sido visitado, e comentei com vocês. E agora eu vou dizer, em São José dos Campos. Também já não tenho nada a perder, irmão, já estou com o passaporte comprado, né? Por Jesus Cristo. Tinha gente que não tinha sido visitada há 8 anos. Então é mais fácil cortar mesmo. E depois essas pessoas não só voltaram, como eu tive informação de que num determinado momento se tornaram estratégicos no Ministério de Administração e na tesouraria, se não me engano, em algum segmento desse nos próximos pastoreios que vieram depois de nós. Cuidado com a ansiedade de tirar as pessoas. Agora, também tem gente morta no hall da igreja, né? Que nunca se faz uma verificação, até não se faz a verificação porque não é organizado. Por que se faz uma organização? Para visitar membro a membro, para acompanhar quem é o seu rebanho. Mas como o cidadão não olha nem o livro, nem chama a secretária ou o secretário para ler o livro com ele no dia a dia, tem gente que já morreu há alguns anos e está rolado lá. Aí sim, é outra negligência. Você percebe o que significa a falta de organização? Então, na minha função, que é pastorear e liderar líderes. Pastorear e liderar pastores. Não preciso de cargo para isso. Isso a gente vem nascido com e só aperfeiçoa com a santidade de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a unção de Deus. Você aperfeiçoa esse processo. Então, eu estou dizendo para líderes, estou trabalhando com pastores agora, e com missionários e missionárias, e com pessoas que ocupam lideranças nas igrejas. Desde o acolhimento até o arrolamento, tudo é importante. Tudo é importante. Fica esse registro de Neemias 7. Que Deus abençoe poderosamente vocês. Aguarde com a mesma expectativa que nós estamos aguardando a bênção que virá do Apocalipse. Que eu fiquei sabendo, a pastora conversou com a Vivian ontem. Maravilha. Com a missionária, perdão. E vem bênção por aí. E a gente vai sentindo a direção de Deus e vai instruindo. Agora, a minha alegria, o meu regozijo de estar treinando pessoas é uma coisa assim maravilhosa, né? Como eu tenho dito a vocês e já tenho dito, né? Eu acho que eu vou viver uns 120 anos. Meu irmão estava certo. Quando eu estava saindo do hospital, dois urubus chamado de médico, falaram que eu não tinha muitas expectativas. E de curto prazo, mandou até fazer uma viagem de navio se eu tivesse dinheiro, e porque no navio eles providenciavam tudo, nem sabia. Providenciavam tudo quando alguém morre lá dentro. É, e tem que ser mesmo, né? É, toda a documentação. Então, se o senhor morrer, se o senhor estiver lá no navio, isso foi falado na frente da minha esposa e na frente, duas, três vezes, um dia antes da alta. Primeiro falou que não ia sobreviver quando foi internado. Depois, quando estava antes da alta, falou que ia morrer logo para pegar um navio. Falei, não, não tem dinheiro para pegar navio, não. E aí, uma pessoa muito querida aí, que eu já mencionei de passagem, disse assim, olha, não diga isso. Eu conheço casos que as pessoas viveram muitos anos. Casos similares ao seu e que as pessoas viveram muitos anos. Eu tenho até uma boa nova, eu acho que eu vou até os 120. Com esse corpinho de 33 aqui, ó, eu acho que eu vou até os 120, irmão. Quero formar muita gente ainda. Quero formar muito líder. Mas, todavia, entretanto, se o Senhor me chamar hoje, a minha maior alegria foi ter realizado esse ministério de formar líderes, missionários, pastores, isso no campo ministerial. Primeira alegria, ter sido salvo por ele, a presença dele, a comunhão com ele, o louvor a ele, a adoração a ele, tudo que é para a glória dele. E segundo, manter um testemunho na boa parte do tempo e terceiro, trabalhar especificamente na sua área. Se você é porteiro, meu amigo, valorize isso e trabalhe ali anos como um bom porteiro. Se você é um músico, trabalhe anos ali, né, toda a sua vida como um músico. E assim por diante. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre todos nós e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e assim permaneça, nos fazendo como Neemias, líderes segundo o coração de Deus. Hoje, e depois desfrutemos disso tudo eternamente. Amém, amém e amém.